1,66m. Olhos negros desconcertantes, queimada de sol talvez. Num sorriso diamante, do nada o papo fluiu e um pouco tempo passou. E a gente se despediu com um apego tão revelador. Ela perguntou meu nome, depois escreveu no livro, me entregou o telefone pra eu me ligar de vez, pra me apaixonar talvez. Sabe quando a gente perde toda a direção? Sabe quando a gente entra em outra dimensão? Sabe aquela paz no peito de quase parar? E quando a gente sente que pode voar? Sabe só pra te seguir? E quando a nossa imagem quer se colorir? Sabe quando alguém começa a te baratinar? E quando a gente sente que pode voar? É o amor despertando, eu sei. É o amor que se faz presente. Só o amor é capaz de ser essa felicidade na vida da gente. É o amor despertando, eu sei. É o amor que se faz presente. Só o amor é capaz de ser essa felicidade na vida da gente. 1,66m, olhos negros desconcertantes, queimada de sol talvez. Num sorriso diamante, do nada o papo fluiu e um pouco tempo passou. E a gente se despediu com uma pergunta. Ela perguntou meu nome, depois escreveu no livro, me entregou um telefone pra eu me ligar de vez, pra me apaixonar. Só o amor é capaz de ser essa felicidade. Sabe quando a gente perde toda a direção? Sabe quando a gente entra em outra dimensão? Sabe aquela paz no peito de quase parar? E quando a gente sente que pode voar? Sabe quando o sol se acende só pra te seguir?